Esta é uma história que aconteceu comigo. É a famosa língua do pé, que todas as moças sabem falar. Você a conhece? Quem não conhece? Presta atenção. Ela queria meu carinho, mas tinha medo de falar e perguntar se eu a amava, porque era tímida demais. Mas certo dia numa festa, a convidei para dançar, e ela de forma muito estranha teve a coragem de falar: vou por cepê, mepê, apá, mapá. Falei que sim, que eu a amava, e há muito tempo eu esperava ter uma chance pra falar. Vou por cepê, mepê, apá, mapá. Falei que sim, que eu a amava, e há muito tempo eu esperava o meu amor lhe confessar. Vou por cepê, mepê, apá, mapá. É, mas ela era tão tímida que só teve coragem de me falar na língua do pé. Ela queria meu carinho, mas tinha medo de falar e perguntar se eu a amava, porque era tímida demais. Mas certo dia numa festa, a convidei para dançar, e ela de forma muito estranha teve a coragem de falar: vou por cepê, mepê, apá, mapá. Falei que sim, que eu a amava, e há muito tempo eu esperava ter uma chance pra falar. Vou por cepê, mepê, apá, mapá. Falei que sim, que eu a amava, há muito tempo eu esperava o meu amor lhe confessar. Vou por cepê, mepê, apá, mapá. Falei que sim, que eu a amava, e há muito tempo eu esperava.